Cavaleiros que dizem... Lista! Lista! Lista! Dez anos se passaram desde que a fundação do Império Galáctico colocou fim nas Guerras Clônicas. Por toda a galáxia, vencedores e vencidos lambem suas feridas e tentam colocar de volta suas vidas nos eixos. Sob o comando do Imperador Palpatine, os planetas do núcleo vivem em uma bonança jamais vista. Nos planetas mais distantes, no entanto, a situação é bem diferente. Naboo é a exceção. O Imperador não retorna à sua terra natal desde que ascendeu ao poder, mas declarou que passará as festividades de uma década do Império em Kid. Os diversos órgãos se preparam para receber o mandatário supremo da galáxia, entre eles, a Universidade Real de Naboo. Vamos lá, dentro da Universidade Real de Naboo, quem são vocês? Vamos lá, começando com Dario. Misa assim, babacanás. Babacanás? É, o meu personagem é um Gungan, ele é filho do Hugornas, que é o chefe dos Gungan lá de Naboo, que aparece lá no episódio 1. Playboyzinho, almofadinha, reaça, palpamito. Lionel, teu personagem? Ah, meu personagem é um Ewok, de nome Saldanha. Filha da puta. Que deixou a lua de Endor, conseguiu deixar esse passado primitivo pra trás, estudou nas melhores escolas de Naboo e hoje é um Yoki muito bem letrado, degusta carpaccio de banta e protesta contra os Stormtroopers e demais puxa-sacos do Imperador Palpatine. Vamos lá, Márcio Melo. Meu personagem é o Bolson Miff, ele é um atleta da faculdade aí, que eu não sei qual é ainda. A Universidade Real de Naboo. É da Universidade Real de Nabives. Ele acredita que Jedi bom é Jedi morto. E Mário Bastos? É, meu personagem é Basma Sono. Ele sempre curtiu muito paisagismo, artesanato e pintura clássica. Muito preocupado com a ecologia, principalmente de planetas como Tatooine. Enfim, como a família dele não tinha dinheiro para colocar ele numa carreira mais promissora, ele se alistou no Império. E hoje em dia ele é um Stormtrooper que, à noite, ele estuda ciências sociais e coisas do tipo na Universidade de Naboo Y. Seu personagem é humano? É humano, é humano, é humano. O meu também é humano. Vamos lá, então. A nossa história começa num dia do meio do semestre. Tem uma matéria que vocês assistem em comum, independente do curso, se o Ewok tá fazendo medicina, o Gungan tá fazendo direito, mas todo mundo se encontra nessa matéria, que é História Galáctica 1, ministrada pelo professor Dernista, que é um Devaroniano, aquela raça meio capeta. História Galáctica 1 é obrigatória para todos os cursos. E vocês todos participam da mesma fraternidade. Então vocês moram naquelas casas de fraternidade, só que vocês são iniciantes ainda na fraternidade, vocês não são as figuras-chave ainda. Na aula do professor Dernista, vocês têm uma doutrinação do discurso oficial do Império, né? Ele fala sobre como que os Jedi estavam fudendo com a República e como a República foi salva por dois nabuienses, nabuianos, dois filhos ilustres de Naboo, o grande chanceler Palpatine, que se tornou imperador, e o grande senador Jar Jar Binks, que foi quem propôs a moção para acabar com a República e transformar no Império Galáctico. No final da aula, ele chama... Qual que é o nome do personagem do Mário mesmo? Basma Solo. Não, Mário não, do Márcio. Bolson Miff. Ele chama o Bolson Miff para conversar, porque sabe que estão chegando as finais do torneio do... De Grav Ball. De Grav Ball, exatamente, que é o esporte que você joga, que segundo a Wikipédia, é uma mistura de futebol americano com netball. Aí eu fui descobrir que diabo que é netball, é um basquete bizarro. E ele chama você para conversar lá no pós-aula. Diga, professor. Meu jovem, estou vendo as suas médias aqui e parece que nós temos um problema. Que problema, professor? Pelo que eu estou vendo aqui, as suas notas estão insatisfatórias para quem deseja jogar os Jogos Galácticos da edição desse ano agora. Como é que a gente pode resolver isso? Não é possível. Você só pode resolver isso fazendo a prova final e tirando a nota máxima, que é o que garantiria sua aprovação. Senão, nada de grave bol pra você. Não é possível. Meu pai tem que saber disso. Isso, acredito que não seja um problema pro seu pai. Acredito que seja um problema pra você. Eu vou resolver isso, professor. Eu vou convocar Eu vou estudar mais e vou resolver isso porque eu almejo ser um grande general do Império. Ok. Aí vocês, além disso, enquanto vocês estavam na aula, chega um recado, um droide de protocolo chega, dizendo que o reitor Bando chama o Babacanás para conversar também no gabinete dele. Misa, vai. Eu não preciso ficar falando igual um retardado o tempo claro todo, não. Claro que precisa. Interpretação, pô. No gabinete do reitor, você vê que o gabinete do reitor, ele é todo com motivos aquáticos. Você nunca entrou no gabinete do reitor. Você é um aluno exemplar, um aluno que segue todas as regras morais e éticas do Império. Mas então você está surpreso que tem várias coisas que remetem à civilização dos Gungans. Tipo, é todo... É seco, mas é todo com uma decoração subaquática. Tá, o reitor, qual raça que ele é? Ele não, quando você chega, ele não tá lá ainda e vem... Não, mas eu devo saber. Chega um reitor, o reitor é um daqueles Gungans gordos, aqueles Gungans grandes. Tipo meu pai. Tipo seu pai. E aí ele te cumprimenta e fala... Fala, garoto Babacanás fazendo... confusão, participando de fraternidade desordeira. Não, senhor. Como assim, senhor? A Universidade de Naboo não tem mais interesse em manter a fraternidade Beta Gama Alpha. Não tem problema, senhor. É só arrumar uma outra que eu vou sem problema. Você pode ser mais útil se você ajudar o reitor Bando. E ninguém pode falar que o reitor Tim Rabando é uma pessoa ruim. O reitor Tim Rabando é bom. É ótimo. Adoro. Eu gosto muito. Adoro o reitor Tim Rabando. Sua função a partir de agora é fazer com que a fraternidade Delta Beta Gama não consiga mais a sua licença para funcionar. Você vai ser meu homem lá dentro. Todo mundo vai saber que você é homem que te tinha rabando. Tá, peraí, off rapidinho. Eu não tô entendendo. Você falou primeiro que era Alfa, Beta, Gama, agora é Delta... Eu troquei. É Delta, Beta, Gama. Ah, tá. É a mesma fraternidade. Eu devia estar com um caderninho aqui, tô mandando, fazendo anotações, não? Claro, você é o continuista oficial do Cavaleiros. Ele fala, você é homem de te rabando agora. Você... vai garantir que aqueles outros desordeiros não vão conseguir sair impunes dessa confusão. Deixe comigo, senhor. Pode contar comigo. E aí vocês vão pro salão comunal lá, vocês vão estar liberado. Você pode ir pra fraternidade, pra casa da fraternidade. E Márcio... qual que é o nome do personagem? Bolsomif e... O Babacanás tem novidades pros demais. Eu não tenho novidade nenhuma. Não? Não vou contar pra ninguém, não. Ok. Hã? Vou ficar na minha. Ok. Eu tenho uma novidade. Eu vou falar que eu tô falando com o pessoal. Se vocês almejam serem campeões de Gravball esse ano, acho bom alguém fazer o meu fazer o meu dever de casa e fazer a minha prova por mim. Amigo, eu sou um diabo de um ursinho de 1,20m. O que eu quero com porra de esporte, rapaz? Pelo amor de Deus. Esquece esse negócio, velho. Eu tô aqui lutando por um mundo no qual as pessoas não sejam julgadas pela sua contagem de midi-clórias. Pessoal, Bolsomif, eu posso ajudar você a treinar. Eu sempre fui muito bom com esportes. Em alguma coisa fui... você tem que prestar mesmo. É, mas eu acho que nossa fraternidade tinha que ser mais engajada. Nós podemos nos desenvolver em algumas campanhas sociais. Talvez isso que nosso amigo Iwok falou. Uma campanha pela igualdade, abaixo essa coisa da segregação pelos midichlorians. Isso é interessante. Saldanha, rapidinho. Meu personagem tem alguma vantagem se o personagem do Márcio ganhar esse esporte? Traz algum benefício pra mim ou não? Role um teste de sabotagem universitária aí. 3D6? 3D6. Deu 9. 9, então. Você sabe o seguinte, ele tem que tirar boas notas. Então, quanto mais você atrapalhar ele estudar, mais fácil você vai conseguir esse objetivo. Tá. Então tô calado por enquanto. Não me manifesto, não, só fico ouvindo. Mas Não, eu caguei, cara. Eu caguei. O que me importa aí você? Você com sua porra de suas Olimpíadas aí de interescolares. Caguei. Não, pessoal, mas veja, vamos pensar na coletividade das pessoas, existe em todos nós, nesse ideal de integração galáctica que o Império também promove, existe esse lado bom. Talvez, se nós nos unirmos em torno desse ideal, nós sejamos um exemplo para isso, mostrar que nós somos um grande exemplo. Mas eu tô aqui conversa haribô da porra, viu, Stormtrooper aqui. Você tem certeza que você tá na profissão certa, maluco? Não, veja, isso faz parte do que se ensina no Império. A propaganda do Império fala isso, integração galáctica. É porque algumas pessoas, às vezes, elas gostam de criar problema, né, e não querem se integrar. Então, a gente tem que passar para uma ação mais afirmativa, tem que partir para uma ação afirmativa, né? Mas o Blaster é em última instância. Né? Mas eu acho que pode ser uma ótima oportunidade ajudar o nosso amigo aqui, né? Tenho certeza que temos talentos aqui que podem ajudar ele. Podem ajudar ele nos estudos, né? Nosso amigo Gugan aí. Eu tenho certeza que ele sabe bastante sobre física de hyperdrive para ajudar nosso colega a passar no exame dele. A Misa quer saber o que vai ganhar com isso. Caraca, que bando de mercenário. Nisso vocês estão conversando, vocês não repararam, vocês ouvem um barulho de um livro fechando, tipo... E aí... Sonoplastia 10, viu? Parabéns. E no canto da sala tem um veterano já, que tá com aqueles roupão de... Sabe, um roupão de Hugh Hefner, tipo, com a roupa por baixo, com o roupão e um cachimbo. Púrpura, com cachimbo. E fala, esse tipo de situação que você está colocando só se resolve de um jeito. Qual jeito? Fazendo a melhor festa que esse campus já viu. Nossa, que ideia fantástica. Como é que a gente vai conseguir fazer uma festa com esse bando de incompetentes e imprestáveis? Fala, no livro da fraternidade nós vamos encontrar a resposta. E no, aí ele fala, vamos pra biblioteca procurar o livro da fraternidade Delta Beta Gama e lá a gente vai encontrar a resposta pra esse nosso dilema. Ô babaca, caiu uma moeda aqui no chão, chega aqui. Você acompanhou esse negócio aí, que eu não entendi muito bem como é que a festa se relaciona com... Eu sou meio burro, você pode me explicar como foi que a gente chegou nessa festa aí? Como é que o cara precisa tirar boa nota pra sair no... Pra ir bem na porra da competição? E aí a gente tem que fazer uma festa? Eu tava tomando minha Fanta Uva com vodka aqui e me perdi, você pode me explicar, não? Eu tô nem aí pra relação que tem, mas se é festa, eu tô dentro. Reitero mais uma vez, um urso de 1,20 m. A festa não é realmente um ambiente, né, no qual eu me destaque. Vocês vão fazer alguma coisa ainda dentro da fraternidade? Não, peraí, eu não entendi aonde esse tá o livro. Na biblioteca. Aí, tá? Na biblioteca? Mas o que é esse cara aí de roupão? Ele é algum pica-grossa da fraternidade? Ele é um veterano da fraternidade. Ah, mas ele é conhecido ou ele é um veterano aleatório que apareceu? Ele é um veterano aleatório do mestre pra dizer pra vocês irem pra biblioteca. Ele é o NPC mestre, assim, que vai... Aquele NPC orientador. Eu acho ótima ideia. Meu personagem, Bas Massono, acha ótima ideia. Hã? Eu vou lá pra ver qual é. Todo mundo é fã de Palpamito ou não? Lógico. Opa. Aí eu puxo uma... O povo não se reprime, abaixa o Palpatine. Eu puxo um Scarp do meu bolso e falo... Vocês sabem o que é isso? É Scarp que Palpamito assoou o nariz da última vez que esteve aqui. Se vocês fizerem o que eu quero, eu posso entregar a vocês. Até mesmo você, seu... Bola de pelos de 1,20 m. Significante. Tem interesse nisso não, maluco. Na moral. Cotista. Janeiro. Seu cotista. Quando vocês estão saindo da fraternidade com a biblioteca, vocês esbarram com duas fêmeas, uma Twi'lek e uma Chandrafan. Vocês lembram da Chandrafan? Não. Chandrafan é aquela raça de 1,10m que, com cara de morcego, role tesão interespécie, Lionel. Ah, Jesus. Vamos lá. São três, né? Um no primeiro, conhece bem. Cinco no segundo. Dois. Tá louco nela. É suspeito que se você tirasse 18, você diria a mesma coisa. Aí era pra casar. E a Twi'lek rola, vocês três rola aí o tesão pra ver quem se interessa pela Twi'lek. Tirei 10. Eu tirei 11. Eu tirei 9 de novo. Os três se interessaram pela Twi'lek. Vocês querem ter alguma aproximação delas ou vou ficar igual quatro nerds em... Eu tô dentro do personagem. Vendo cosplay. Zero confiança. Maldito ursinho carinhoso. Ele usou a minha tática, eu sempre vou na mais feia. Como é que eu vou chegar na Twi'lek agora? Algum de vocês tem alguma ideia? Você poderia comprar um buquê de rosas, de Dantooine para ela. Diz que são muito raras. Nossa, que mulher linda. Eu estou apaixonado. Haribo, na moral, deve ser assim. Acho que nós temos um gay no... Não, não. Eu vou tirar um maço de nota de... qual que é a moeda galáctica mesmo? Crédito. Eu vou tirar um cartão de crédito Platinum Plus e vou deixar cair, ops, tipo aquele cartão fodão assim, sabe? Pra demonstrar que tem muito dinheiro, eu vou deixar cair, ops, aí vou pegar e vou botar no bolso, na frente dela. Ok, deixa eu fazer um teste aqui de galinhagem. Não, Dari. Eu boto a Sharp de palpamito no meu pescoço e pisco pra ela. Escarrada. Eu tô vendo que os senhores são todos mestres no romance, mas nenhuma dessas iniciativas tá dando certo. Eu vou me aproximar dela, pego na mão dela assim, fico de joelhos, beijo a mão, falo assim: sua beleza é de tirar minhas palavras. Eu poderia escrever um poema para você, diversos poemas. Você aceitaria sair essa noite comigo, bela dama? Ela olha pra você e fala assim: eu te conheço? Não, mas veja bem, eu sou da fraternidade Delta Beta Gama. Ela fala: eu sou da fraternidade Fi Fi Fi, e a gente não vai se misturar jamais com esses tipos da Alfa Beta Gama. Aí, vocês me confundem com Delta Beta Gama. Você mesmo inventou a porra. Não, mas nossa. É porque o Mário falou Alfa Beta Gama, agora eu fiquei confuso. É Delta Beta Gama. Na verdade, é Delta Beta Gama. Eu chego pra lá. Não, na verdade, ele falou certo. Você que tá confundindo, Saldanha. Ele falou Delta Beta Gama, ele falou Alfa. Não, falou Delta. Saldanha. Você tá louco. Chega ali na cara de morcego e. Pô, mas nem na festa? A cara de morcego já sorriu mais com esses dentinhos bonitos aí. E falou assim: festa? Mas que festa? Ah, fogo em lhe informar que nós estamos organizando a maior festa que essa universidade já criou na história de Nabilis. Sim, rapaz, sim, é uma festa, sim. É uma festa maravilhosa. Vocês estão convidados, você não pode perder. Stormtrooper, na moral. Vá acender o incenso ali que eu tô... Desculpe. Os adultos estão conversando aqui. Você vê que a Twi'lek tá arrastando a Chandrafan. Ela tipo, dá um tchauzinho e fala, tipo, te vejo mais tarde. Não, okay. Responde então, tchauzinho também. Eu acho que ela gostou de mim. Eu acho que ela gostou de mim. Eu acho que você é um eterno otimista. Então, meu povo, já estou vendo com outros olhos essa tal dessa festa. Então, é uma ótima ideia, hein? Eu falei que a festa ia ser boa, rapaz. Vocês vão então pra biblioteca? Claro. Vamos, claro. Eu não sei o caminho, alguém tem que me guiar. Que lugar melhor pra uma festa do que uma biblioteca, né? Mas é o livro secreto com as... pra organizar uma festa, né? Chegando na biblioteca, vocês encontram, tipo, o livro secreto que fica escondido, tipo, debaixo de uma das prateleiras, ou que vocês já tinham te dado o bizu, que é o livro onde cada membro da fraternidade escreve aquilo que ele aprendeu, e tem lá um capítulo de como fazer as melhores festas da história do campo. E o primeiro item do livro é: procurem Alipio. Alipio? É o atacante do Vitória. Ali. Pior que é. Não recomendo procurar ele, não. Mas então, vocês devem começar procurando a Lipio, que ele será terá o segredo para as festas de vocês. Mas só fala isso, procure, não dá telefone, endereço, quem, nada. Quem é a Lipio? Quem é a Lipio? Você pergunta isso em voz alta? Sim, eu pergunto, quem é a Lipio? Fala baixo que tá na biblioteca, mal educado. Porra, não fala em voz alta, não, por favor. Alguém se aproxima e fala assim, a Lipio, olha, eu procuraria no setor de limpeza. Como assim, no setor de limpeza? Ué, alguém limpa a faculdade, né? Nossa, isso foi um trocadilho infame? Não, tipo, o setor de limpeza, tipo, aonde ficam as pessoas que trabalham na limpeza. É? Mas por que ele estaria... Ele é servente aqui, é isso? A Lipio é... É um droide, pra quem não percebeu ainda. Ah. meu boneco tem inteligência zero, mas não percebo nada. Eu tenho. Ah, ele é um droide de limpeza, é isso? Ah, faz sentido. Claro, nós temos que nos preocupar primeiro com a parte da limpeza de uma festa. Isso é... Pô, que ideia fantástica essa. É maravilhoso. A organização vem antes de tudo. É isso. E temos que garantir que a festa depois não deixe nenhum resíduo tóxico, coisas do tipo. Isso é maravilhoso. Não, vamos procurar agora esse droide. Vamos, rapazes, vamos. Vocês vão andando pela faculdade, que é aquele lugar todo bucólico, todo com aquelas cúpulas bonitas, e vão... chegando num lugar que é menos bonito, é mais funcional, mais caixotão, até que tem um escritório, e dentro desse escritório tem um velho lá dentro. Mas esse escritório é tipo escritório do pessoal da limpeza, assim? Tipo seu Miyagi. Eu chego lá. Quem é o tal do Alípio? Salimena. Oi, Alípio sou eu. Vocês precisam de alguma coisa? O que tá acontecendo? Me disseram que você é o cara que sabe fazer uma festa. Nós estamos precisando fazer uma grande festa. Parece eu? Se prestar, sim. Não, deve haver algum engano. Disseram que ali era um droide. Ah, não, pessoal de vez em quando me confunde, né, que a maioria dos trabalhadores aqui são robóticos, né, mas o reitor Bando foi muito simpático comigo, me deixou trabalhar aqui, posso dormir ali no armário dos droides também, tá, ele é muito bom pra mim, mas eu sou humano mesmo, sou humano e tenho a força também, ao contrário de ninguém aqui tem, ninguém lembra disso aqui, mas eu tenho a força. O que você tem também, pelo visto, é uma bela dentadura, né, pelo jeito que tá falando, é isso? Conserta esse negócio aí, tá meio nojento, você fala, meu Deus. Olha, menino, mas você tem educação falando com o mais velho, viu? Tá muito pequenininho ficar balangando bem isso aqui, viu? Não, entenda, senhor Alipio. Ele é de uma outra cultura, um pouco mais selvagem. Não leve a mal. Não, tudo bem, tá perdoado. É bonito ver a juventude, né? Essa força que a juventude tem, né? Mas eu não sei fazer festa, não, gente. Eu só sei limpar a festa, é isso que vocês precisam? Ah, sim. Antes de tudo, a festa tem que ser... A limpeza tem que ser a prerrogativa principal de uma festa. Eu tenho certeza disso. Mas é porque no livro dizia que... Rapaz, o que eu tô muito preocupado é que o cara já anunciou que tem a força e a gente sabe que Jedi não faz sexo. Então essa festa já não tá indo pra nunca. É claro que não, ué. Onde é que já se viu uma coisa dessa, gente? Mas o senhor é um Jedi? Um terrorista? Não, a minha força ainda não tá muito certo ainda não, mas eu tenho a força, sim, senhor. Já estou começando a não gostar dessa ideia. Não me misturo com esse tipo de gente. Então, mas vocês querem fazer a festa de vocês? Fora dessa porra do seu campeonato, seu porra. E você faça a minha prova, seu... Olha aqui, que confusão é essa dentro da minha sala? Que vocês, por favor, vocês decidem se vocês precisam de limpeza pra festa, eu dou o preço pra vocês e é isso. Não, a gente precisa. O senhor garante que não é um Jedi terrorista, não é? Eu posso confiar no senhor, né? Que Jedi terrorista, menino? Não existe esse tipo de coisa, não? Respeito, pessoal. Ah, ufa, ainda bem. Não, a gente vai contratar você, sim, vai contratar. Lá, leva ele pra casa, cuida dele, cria. Fica andando com esse tipo de gente? Deus, pessoal, quanto é que a gente tem dinheiro pra contratar, pra pagar pra ele? O babaca aí é cheio do crédito, rapaz. Isso aí, quando o crédito tá com a pontinha meio dobrada assim, ele já joga fora, nem conta mais, pode. Dinheiro não é problema. Ah, então tá tudo certo. Vocês têm que me explicar qual que vai ser o tamanho do negócio que vocês estão pretendendo. Porque depois se chegar lá, tiver bosta no chão, tiver gente vomitada com o cu comido no chão lá, eu não sei limpar essas coisas não. Aí fica mais caro, então vocês já me falam o que eu vou esperar lá. Que aí eu levo minha equipe. Pode deixar que o reitor te ramando, vai lhe mostrar o tamanho do negócio que ele tá esperando. Quanto a isso aí, você pode ficar tranquilo. O reitor aprovou esse tipo de coisa? Mas é lógico que aprovou, rapaz. O reitor assim com o nosso amigo aqui, que é babaca, rapaz. É, mas fui carne. Ah, então se aprovou, aprovou. Aprovou, então aprovou. Se tá aprovado pelo reitor, então eu vou deixar meu preço. Aí eu escrevo num papelzinho lá e boto os caras ver. É bem caro, assim. É, rapaz, dinheiro não é problema, babaca. Cobre aí. Quanto é esse número aí que eu não sei contar? Deixa eu pensar aqui, pros tempos de hoje, que seria o equivalente aos R$1.500 pra limpar a festa. Ah, mas só isso? Eu tirei um maço de nota do bolso e joguei assim na mesa dele. Pá. Pô, mas é babaca, me ainda paga antecipado. Calma, rapaz. Já... Não é assim não, já não é assim que negocia. O crédito não. É passado como, cara? Tem moedinhas de crédito? Tem umas conchinhas de crédito. Que bosta, cara. Então, ótimo, aí. Vamos lá. Vocês não estão achando que a gente tá indo meio que pro lado errado nessa história, né? A gente tá programando a limpeza. Caguei pra limpeza, meu filho. Não quero saber. Como aqui, é que é. Eu anotei aqui, então, 1.500 créditos, tá? Ok. Ah, não, mas peraí, mas a limpeza não é nenhum codinome pra organizar a festa, não? Limpeza mesmo, literalmente? Eu acho que esse Matusalém aí sabe alguma coisa de festa. Mas que porra, devolve meu dinheiro aqui então, cara. Não, rapazes, o que é isso? A limpeza é importantíssima. Nós temos que ser responsáveis. Eu não sei, mas acho que uma festa precisa de bebida. Próximo item do livro aí, quem é que fala? Abre essa porra aí que eu não sei ler. Quem tá com o livro na mão? Quem tá com o livro na mão? Com certeza não sou eu. A sua nota. Não vejo por que você teria dificuldade de se dar bem nessa prova, cara. Bolsomif, isso que está na sua mão é um livro, Bolsomif. Você não está vendo? É um livro. Você abre. Me dá essa merda aqui, vá. E aí, qual é o próximo item aqui, né? Só tem esse item do Alípio. Porra. Mostra pra ele aqui. O atacante do Vitória, chega aqui. Você mesmo. Como é esse negócio aqui, meu filho? Tá seu nome aqui. Explica essa porra. Não tem nada com isso não, gente. O Alípio... Quem mandou vocês virem até aqui, ué? Esse livro aqui, olha aqui. Você tá no time do Bolsonaro também que não sabe... Que não sabe ler. Olha, rapaz, olha o respeito. Eu vou botar o óculos. Tem alguns símbolos, Saldanha, da fraternidade, alguma coisa assim? A capa do livro tem a coisa da fraternidade, tem o símbolo da fraternidade. Entendi. Mas quem mandou vocês aqui? O livro! Não, quem te deu isso aí? Mas é um animal. Um veterano da nossa fraternidade. É. Um veterano. Sugerindo, tá achando que eu sou trouxa? Preciso de um nome, porra. Alguém pegou o nome do cara aí? É, ninguém perguntou o nome dele. É Rico, vocês sabem, é Rico. Rico. Gene. Generico, é? Exatamente. Ah, fala, foi o... No caso, é Gené. Foi o Generico. Bom... Vocês têm que saber fazer as coisas direito, pô. Se tivesse falado o nome antes, a gente já tinha resolvido tudo. Faz o seguinte, me fala... O babaca tinha economizado 1.500 pila, né? Não, já tá, já morreu já, cara, há muito tempo. This ship has sailed. Fala pra quantas pessoas vocês precisam, o grau que vocês querem deixar o pessoal, que eu providencie a bebida e mando a conta pra vocês. Aí eu imagino que o atleta aí que tem a mãe das festas, né? Certamente. Eu não participo de festa pra menos de 500 pessoas. Bom, muito bom. Peraí, quantas pessoas tem nessa faculdade? Umas 2.000. Tá aí. É esse o número. Contando com até o reitor. É esse o número mesmo. Você vai botar todo mundo, até aqueles vermes imundos. Mas é lógico, não é pra ser a maior festa. Mas eu não me misturo com esse tipo de gente. Já tô achando estranho andar com esse Stormtrooper florista aqui do meu lado. Ó, eu passo... Isso não é problema, a gente segrega. A gente põe uma salinha menor pra eles lá. Eu quero ficar no camarote. Abaixa esse apartheid. que você tá propondo aí, viu, meu querido? Eu já te falei que eu quero que as pessoas não sejam julgadas pela sua vontade de midi-clórias. Você fica na sua também, quem tá pagando aqui sou eu. Eu acho que usar o termo abaixo também é preconceituoso com o nosso amigo que é verticalmente deficiente. Não deveremos usar. Mas você usa preconceito contra você mesmo sem perceber. O discurso é muito... entra na sua mente se você perceber. Cuidado com isso, cuidado. Aqui, eu não recebo pra isso não. Aqui tá, os valores estão aqui. Salimena, não, calma aí. Antes disso, rola um dado aí de malandragem galáctica pra perceber que esses caras estão mais perdidos do que segue o tiroteio e você pode meter a faca. Joga os três. 5, 3 e 2, 10. É, você percebe que eles estão suscetíveis. Não, eu já falei, já botei o papelzinho ali com preço pro tipo de festa que eles querem fazer e é um estupro, sacou? E aí? Ah, eu acho que a gente tem que fazer a festa. Vamos fazer, lógico, é. Eu realmente acho que nosso atleta aí que devia estar conduzindo os trabalhos é esse que, né? Rapaz, não precisa nada disso não. A gente põe o dinheiro aqui, as coisas acontecem. O negócio funciona assim. Eu acho melhor você ser sincero, admitir que nenhum de vocês sabe nada da vida e deixar arrumar isso aí. Pronto, concordo. Babaca, coça o bolso. Qual que é o número? Ele deu o número anotado no papel. Ele deu o número já tá dado no papel, já. Porra. Tá dado. Pode botar o equivalente em reais aí. Pô, deixa eu pensar aqui. Bom, 500 pessoas que eles querem fazer, ou não, de 2 mil, né? 2 mil pessoas, é. Ah, cara, sem quanto? Sem quanto? Tirei o cartão de crédito, joguei na mesa. Sem quanto, imagina que seja 100 mil, né? Sim. Não, 100 reais para 2 mil pessoas. Eu fiquei com medo disso. Nossa, mas isso é muito caro, isso é quase... 10 latinhas de barecola e eu... Cala a boca, fica na sua. Você não entende nada de festa, não. Joguei o cartão de crédito na mesa. Tô esperando ele pra tirar a maquininha ali. Não, já tirei, já tá pago, eu tô com um sorriso sou com um sorriso na cara. Eu queria, ali, pros meus parabéns, é um faxineiro que já anda por aí com a maquineta da Cielo. Você é um cara preparado, tem que elogiar o seu profissionalismo. Muito obrigado. Eu realmente cheguei aqui meio babaca, mas agora, diante dessa demonstração de profissionalismo aí, eu dou o braço pra você, você tá realmente muito parabéns. Não, você tá se convindo, o babaca é o outro. Ok. E outra coisa, assim, essa festa vai ter de tudo, né? Vamos combinar aqui um horário. Eu quero um camarote exclusivo pra mim, tá? Já falo isso. Eu só vou levar a bebida e fazer a limpeza, pô. Eu quero um camarote exclusivo e eu quero que tenha celebridade lá. Você sabe como é que é, celebridade agrega valor no camarote. Olha, o valor aqui foi só pelos comes e bebes, só é pela limpeza. O resto não posso te ajudar, não. Mas como assim? Como as... Não foi isso que a gente combinou, não. Que bosta de universitário que são vocês, meu Deus. Vocês não têm nem amigo. Vou ter que fazer amizade pra vocês também, porra. Eu compro meus amigos, se eu precisar. Então você compra os seus 2 mil amigos e vai ter bebida pra todos eles. Agora eu preciso trabalhar. Sai daqui, vocês todos. Tá bom, então vambora. Pessoal, a gente pode passar pelo campus fazendo divulgação da festa... É, e podemos associar isso a uma campanha de incentivo social. Eu estava pensando em uma campanha de plantios de árvores em Tatooine. Né? Reflorestar o planeta. Nós podemos que fazer... isso? Ah, puta que pariu. Que desperdício. Ouvindo essas coisas aí que eu quase chego a concordar com aquela proposta de construir um muro ao redor de Jakku e botar o próprio povo de lá pra pagar. Eu concordo com essa proposta. Eu só não sei como é que isso vai ajudar eu passar na prova. Perguntei isso lá atrás. Não, calma aí. Faz um teste de inteligência zero aí que você tem. Essa é uma colocação que é complicada de se fazer. Eu jogo o quê? 3D6? Com certeza. 12. Você não chegou a essa conclusão? Você tem certeza que vai lhe ajudar? Por sinal. Tudo bem. Eu saio sorrindo e abraçado com o Babacá, meu novo melhor amigo. Vamos dar aquele corte. Vocês têm que fazer agora a divulgação da festa. Vamos atrás da menina lá, começar logo por ela. Fraternidade. Exatamente. E vocês têm que fazer uma ação ousada pra conseguir divulgar uma festa, pra divulgar a festa. A última festa que realmente bombou, um cara entrou pelado na sala com o rádio gritando festa, festa, festa. Vocês têm que fazer alguma coisa que bata isso. um Ewok entrando pelado, gritando festa, festa, festa? Os Ewoks sempre estão pelados, né? É, justamente, justamente. Você vai... Eu só tenho essa bela Sharp quadriculada aqui. Tirando isso. É muita vantagem, né? Tirando isso é Pato Donald, é da cintura pra baixo e pelado. Pô. Eu chego só enrolado com a Sharp do Palpamito nas minhas partes, com os panfletos da festa, distribuindo. Exibindo todos os meus músculos da minha agilidade 2. Joga um dado aí de sedução gogoboy. 15. 15 é uma bela sedução com o gogoboy. Tipo, vai juntando mulher em volta, você vai liberando os panfletinhos. E. Botei pra tocar aqui a musiquinha da cantina lá, aquela versão. Naquela versão daquela. Não tinha um jogo Star Wars que fala de dança? Ah, sim, sim. Sim, pronto. Já botei ele na vitrola aí pra criar um clima. E vocês têm que providenciar a música também, não? Ah, é, a música. Nós precisamos de uma banda de músicos. Onde podemos encontrar isso? Eu conheço uns amigos da aula de Satanismo Sif 3. Que eles Não. Esses caras vêm com esses diabos dessas músicas de igreja aí, não vai prestar, não. Hino nacional, né? Vamos na cantina tentar contratar a banda mais clássica da galáxia. Ô, gente, aqui, pera aí, rapidinho. A gente não tá esquecendo o principal da festa, não? Bebida? Mulher? Bebida, não, drogas. Eu tô concordando que esse seu ali vai. Será? Ele falou bebida e comida só. É. Acho que a gente tem que correr atrás disso aí também. É verdade. Uma coisa pra abrir a mente, assim, é importante. É importante. Lógico. Eu não gosto. Apesar de ser. Que abre a mente. Quem que tem Streetwise aí pra. Quem vai saber onde tem drogas é o Stormtrooper, né? É. Eu conheço alguns lugares. Eu conheço alguns, mas é um pouco barra pesada. Mas não. Isso não é problema para mim. Você chega lá, você busca, você traz pra gente, a gente fica bem seguro aqui esperando. Ah, mas eu não vou sozinho assim, não. Eu sou um pouquinho mais esperto que o Bolsomif. Rapaz, tome meu cartão, a senha e tal, manda ver. Alguém não é mais esperto que o Bolsonaro. mas ainda assim eu preferia que alguém me acompanhasse. Mas tudo bem. O atleta te acompanha aí. Eu vou lhe acompanhar. Mas é que todo mundo, você não entende, todo mundo na boca me saca. Eu vou chegar lá, todo mundo vai saber. Eu vou contigo. Ninguém vai querer me vender nada. Vão achar que eu tô fazendo alguma coisa pra você. Eu vou contigo. Você me mostra onde que é, eu vou lá. Você anda tirando o seu capacete na boca assim, com frequência? Eu não sei como é que eles me reconhecem. Eles sempre me reconhecem, eu não sei porquê. Eu vou lá. Você sabe que tem um aluno que vende. É um da raça Moon, que é aquela raça compridona, magrelão. O nome dele é E-Dog. Primeiro nome Snu. Tá, onde eu acho esse cara? Eu vou atrás dele. Ele geralmente ele frequenta as aulas de coisas mais de botânica, coisa, então por isso que o... Ah, pronto, eu conheço ele. Sim. Não, vamos lá. Eu vou na aula de botânica. Eu já vi aqui a raça. Eu vou junto. Ok, vocês vão lá, coisa tal, a negociação é tranquila e vocês conseguem também. Tem a festa e, tipo, tela preta pra todo mundo. No dia seguinte... Não, mas já teve a festa. Já rolou a festa já? Exatamente, é assim. Calma, eu nem fiz o que eu tava planejando fazer, cara. O que você tava planejando fazer na festa? Não, eu ia comprar lá, adquirir os entorpecentes, eu ia... Botar na bebida, né? Hein? É, não, eu ia deixar louco geral, ia chamar a polícia. Não era isso que o reitor pediu pra eu fazer? Dar motivo pra ele acabar com a fraternidade? Você não teve nem oportunidade de fazer isso, tipo... Ah, porra. Tá me fazendo gastar dinheiro à toa, caralho? A tela preta veio antes, vocês acordam na merda total. The Hangover, né? E com alguém batendo na porta. Onde? Da fraternidade. Vocês acordam tipo jogado, a casa tá um caos, tá copo pra tudo quanto é lado. Oh, como eu não preciso me vestir mesmo, eu vou lá abro uma festinha só pra... Olho pela janela primeiro pra ver quem é. É o reitor. Muito bom, fantástico. Eu tô lá ou não? Sim, você também tá lá de cueca também. Tá lá de cueca também. É, eu já passei por ele, olhei. Ô, patrão, vou querer um desconto aí, viu? Você curtiu bastante, né? Puta que pariu. É, vai rolar um descontinho aí pra gente, né? Dou aquela cutucada. Eu vomito na hora que ele fala isso. Dá aquela cutucada da areia, daí acho que é pra você. Eu dou uma gofada no chão. Eu tô fingindo morte. Não, nem falei que é, pô. Você já tá fingindo padrão, standard. Claro. Abre a porta. Abre. Eu falo assim. Tivemos muitas denúncias de que algo aconteceu aqui na noite passada. Por isso decidimos fazer uma inspeção surpresa. Estou plenamente convicto de que essas denúncias são totalmente infundadas. Você deve estar se confundindo. Deve ter sido essa do lado aí. Eu tenho uma menina morceguinha aí que é um terror. Ela deve estar tocando terror nessa porra dessa fraternidade do lado aí. Acho que o pessoal deve ter se confundido. Você sabe como é, né? Barulho dispersa e tal. Acho melhor você ir lá dar uma olhada. Com certeza não foi aqui. Que cheiro é esse? Saudade, ele tá me vendo? Ainda não, ele tá na porta ainda. Ah tá, eu vou me engatinhando e tento sair do raio de visão dele, tá? Eu tento sair do... esconder num canto. Faz um teste de stealth bêbado aí, stealth ressaca. Tá. Eita caralho, é 13. 13? Sim. Quando você tá passando, tipo, procurando o seu macacão... uma coisa pra vestir, o reitor só vê, assim, a ponta da bunda aparecendo de cueca, assim. Então não me viu, porra. Tá de boa. Ele reconheceria... muito bem. O reitor te enrabando, ele reconhece essa bunda em qualquer lugar. Mas falou alguma coisa? Não falou nada, eu vou seguir, cara. Ele não falou nada, mas falou assim, o que foi que aconteceu aqui? Esse cheiro que o senhor tá sentindo é o produto de limpeza, né? Que é muito carregado no álcool, né? Que a gente tá dando uma limpeza aqui. A gente, inclusive, trouxe o colega da limpeza, o senhor Alipe, aí pra... E ele agora faz ajuda. Limpeza nas roupas de baixo? É porque como o material de limpeza é muito tóxico, aí, sabe, aquele estilo meio Break Bad, né? Pra não estragar a roupa, ele... Eu fui sequestrado, patrão. Tava dormindo na minha casa, acordei aqui, nem sei o que aconteceu comigo. Vocês acham que o reitor te enrabando é moleza? reitor. Faço sinal pra ele vir no cantinho, assim. Ele vai, aquele reitor. Jeito dele. Aí eu falei, aí, reitor, do jeito que você queria, assim, ó. Você pediu pra... mau esquema aí pra acabar com a fraternidade aí, ó. Ó, tô chegando perto pra ouvir o que é que ele tá falando nessa... Não, eu vou puxando o reitor e vou afastando assim com ele. O reitor dá um... e dá um safanão na sua orelha de bananeira e fala assim, não explana, porra! Não, só pra você ficar ciente aí, reitor, viu? Do jeitinho que fala, você queria. Fala, vocês estão por um fio. Se a fraternidade não ganhar o jogo dessa noite, Balbal Delta Gama, Delta Beta Gama. Você tem certeza que você não quer dizer Alfa Beta Gama, né? Eu acho que você confundiu mais uma vez. O reitor tira um pouquinho do bolso e fala assim, eu tenho anotado. Ô, poeta, você não quer intervir aí não, já que, né, você é um dos principais interessados. Faz o teste ressaca aí. Quem? Você. Eu, o Bolsomif. 8. É. E faz um teste de responsabilidade universitária. 15. 15 é alto. Você lembrou que você tem uma prova daqui a 20 minutos, que é a prova que você tem que passar. Opa! Minha prova começa daqui a 20 minutos e a gente tem um jogo para ganhar. Eu vejo uma oportunidade aqui. É, mas se você não passar na prova, você não vai poder jogar o jogo. E a gente vai estar lascado, que a gente precisa de você no jogo. Justamente. Aí eu olho pro Ewok e percebo que ele tá com minha echarpe do Palpamito enrolada e a dele tá na minha bunda. Eu falo o que você fez comigo, seu bola de pelos. Vá fazer minha prova. Vocês estão no pavor. Vai lá fazer sua prova. Eu vou fazer minha prova. E aí... Porra, cara, peraí, calma lá. De que é essa prova mesmo? De História Galáctica. Ah, tá, então todo mundo tem que fazer essa prova. Ou todo mundo tem que fazer essa prova. Eu não. Olha, eu não gosto de fazer isso, mas como é por nossa fraternidade, eu sugiro o seguinte, eu sento atrás de você, Bolsomif. Atrás de mim jamais, ninguém senta atrás de mim, sento na minha frente. Tudo bem, eu sento na sua frente, então não tem problema. E aí, em determinado momento, quando ninguém estiver vendo, o Wilco faz uma distração e a gente troca nossas provas, eu respondo minha prova por sua prova por você. Bom, acho bom. Tá combinado? Tá combinado, sim. Tá combinado. Então vai, então bora lá. E vocês vão fazer a prova. A prova tá difícil pra caralho, tipo, fala de coisas que vocês nunca nem ouviram falar. Mas eu só não sou muito inteligente também, viu? Era bom que alguém mais inteligente se dispusesse a fazer isso. E aí, você que vai fazer a prova dele, né? Primeiro faça um teste de passação de cola. Pra aí, falar. Peraí, calma. Tem um diferencial aí que eu ia fazer um. Eu ia tentar... A distração. Distrair pra aumentar vai o bônus um pra ele. É. Ok, a dificuldade seria 10. Ou melhor, seria 15 com a distração fica 10. Joga aí o teste da distração. 12? Não, peraí. Primeiro é ele com o teste da distração. Quanto é que tem que tirar mesmo? Pra distrair, porra, é uma prova. 13 tá bom. Comecei mal. Consegui pior, já perdi. Foi 4 em 2 rodadas. 8 no total. Você vê que o Yuki fica fazendo gracinha, coisa e tal, mas ninguém olha pra ele. Então sua dificuldade é 15 mesmo pra passar cola. Nossa. Quem faz o teste sou eu, né? Os dois, né? Seria bom os dois. Tá, vou jogar aqui. 12. É, 10. Cara, foi uma tragédia, foi uma... o professor só passa, recolhe a prova de vocês dois, decide recolher também a do Lionel, e já pra não perder a viagem, ele pega a prova do Gungan também. Eu? Você tá tudo mal acumulado, eu sei que vocês todos andam junto nessa curriola aí, é zero pra todo mundo. Mas não tem nada a ver com isso, não. Não, professor, mas deve ter algo que a gente possa fazer. Não é possível isso. Peraí, professor, deixa que eu resolvo isso. Vou conversar com o professor ali. O que vocês podem fazer é tentar no semestre que vem. Não, professor, não. Chega aqui, deixa eu te falar. Vou tirando massinho aí de notinha de 100 créditos, assim. Ele fala, eu sou incorruptível, eu enxergo além das montanhas. Tirei mais um massinho. Ele fala, tipo, saia daqui, antes que eu chame a segurança do campus. Eu levanto o dedo assim e falo assim, olha, sobrou um bom estoque de drogas da festa de ontem. Rapaz, esse Stormtrooper, eu não vou te falar. O professor, por sorte, não ouviu isso. O que é que eu vou fazer agora, seus imprestáveis? Eu não posso fazer essa matéria. Aí, vocês vão pra fraternidade? É, vamos voltar. Eu volto meio cabisbaixo, assim. Aí vocês estão discutindo essa situação... de merda. A fraternidade tá um brinco, tá? É magia. Parece que não aconteceu nada. Aí vocês estão lá e ouvem, tipo, estão tão cabisbaixo reclamando que essa situação, aí vocês ouvem. E quando vocês olham, tá o Hugh Hefner no canto novamente. Ele fala, foram mal com o professor Dernista? É. Caralho, todo mundo tirou zero aqui. O professor Dernista tava na festa ontem. Ah, eu sabia que ele gostava de droga. Eu tive... Que transição. Drogado. Que transição inacreditável. Se ele está... As 2.000 pessoas presentes, 100%, ninguém se safou, né? Aquele chifre dele é inconfundível. Eu sabia. Se alguém tivesse filmado a festa, talvez conseguisse achar alguma coisa que pudesse fazer com que... Ô, Alípio, vai, chega aqui. Saldanha, você. Aqui, peraí. Minha defesa, antes de você já começar a festa da Blackout, o meu plano era exatamente esse, você não deixou executar. Mas o meu plano era encher de droga e filmar pra incriminar a fraternidade, pra poder dar ruim pra eles depois, que foi o que o Reitão me pediu. Então, se você tivesse me deixado elaborar, eu teria colocado umas câmeras lá. Mas eu perderia a chance de dar salvação pra vocês. Alípio, na limpeza que você fez aí, você não achou uns celulares aí, de bobeira? Tinha nada que tivesse... Não. Porra, ninguém deixou um celular no chão, ninguém perdeu nada. Não, celular com... Não tem celular, porra. É só os caralho. Não é? Caralho, os caras conseguem ir pro espaço, não tem um dispositivo pra gravar as coisas, porra. É igual Star Trek, nego. É igual o Battlestar Galactica, nego. Tá no espaço e ainda usa papel, porra. Não, mas grava. Até que negócio que aparece holograma, porra. É isso, não tem unidade R2D2 aí, não? Aí, vocês têm que procurar. Mas isso não é uma coisa propriamente que as pessoas esquecem no chão, né? A unidade tomou as caixas erradas também. Mas o... Fala aí o que eu achei então, Soldan, que eu passo pra galera. Correntinha, É... Tanto de cueca e calcinha jogada. Que nem aquela velha história. O que você achou do jogo? Não achei nada não, mas o lateral ali achou uma corretinha. cueca cagada, tem de tudo. E alguém da fraternidade fala assim, mas eu acho que alguém tava filmando sim. Não foi aquela menina da Fifi que estava gravando a festa para um documentário que ela disse? Quem? A Chandra Fan? A Chandra Fan. Ah... Tá, eu olho pro Yuka assim, tá resolvido. A gente já sabe o que a gente precisa fazer. Eu espero que tenha resolvido mesmo, porque realmente não lembro nada que eu falei pra ela ontem. Então pode ser que seja muito resolvido ou pouco resolvido. É uma coisa que a gente vai ter que avaliar lá, chegar lá. Então, se alguém, inclusive, pudesse ir, bater um papo com ela antes, ver, sondar aí o que foi que aconteceu, eu ficaria muito grato. Ah, ora, eu posso fazer isso, sem problema nenhum. Eu tenho um grande jeito com mulheres. Você já deve ter percebido isso. Sim, claramente, claramente. Coisa bonita, o amor dos jovens. Você, Alip, você não tem livre acesso lá não? Você não tem uma desculpa pra entrar lá de vez em quando? Eu já tô lá de merda até o pescoço que o reitor me viu aqui, porra. Mas tá cheio de dinheiro no bolso também, aqui, né? É, tá cheio de dinheiro. E não rolou aquele velho desconto, né? De quem usufruiu bastante da festa que providenciou. Não tomei nada não. Tava com sono só. É, claro. Deitei aqui e fiz um cochilo aí. O trabalho tá feito, não tá? Todo mundo ficou maluco, a casa tá limpa, eu fiz tudo que eu prometi. Mas vem cá, você trabalha aqui na parada, você não pode entrar e sair lá quando bem lhe convém, não? As fraternidades não são propriamente da universidade, tipo, essas coisas são por fora, não. Não... Eu acho que eu tenho mais chance de ser pego do que vocês, não, mano? Aí cheio de juventude aí, pô, o outro é pequenininho ali, pode passar mais fácil. vamos lá pra porta dela pra dar uma olhada no ambiente, ver o que é aqui. É, vamos lá olhar, não custa nada. Você vem também, seu Alip, porque você tá enrolando essa porra até o pescoço. Vocês vão até a fraternidade, vão o quê? Bater na porta ou vão... Não, eu queria dar um saque primeiro, como é que... Eu fui junto, tá? A fraternidade é um prédio todo cor-de-rosa. É uma fraternidade... não é uma fraternidade, é uma sorority, né? É de mulheres. Sorority, é. E aí, babaca, como é pra você se vestir de mulher aí pra entrar lá? Mas nem tem diferença pra na raça dele, de onde é tudo a mesma coisa, não? Só a roupa, né? Por isso, daí meu plano. Então é só ele usar sua roupa que ele está igual a mulher já. É muito... A minha roupa, o que vai cada um que eu sou obrigada? Você acordou com a chapa enfiada na bunda, seu porra. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu ontem, mas eu lembro algumas. Viu? Se eu começar a falar aqui, essa porra vai ceder. É, eu também tô começando a lembrar de umas coisas. Eu tento procurar uma janela pra olhar, sei lá. Peraí, o Alip tá indo, tá? Tá. Alip, vai limpar um negócio lá dentro e você resolve a parada lá pra gente. Toma aí um dinheirinho. Pô, tem um dinheirinho no bolso dele, agora vai lá. Você tá achando que eu sou um tipo de mercenário, um tipo de bandido? Toma de mais um dinheirinho aí. Fala seu número. Não. Fala seu número. Olha só, eu posso tentar uma coisa aqui que eu já não tento desde a juventude, mas talvez tenha um jeito mais fácil de entrar aqui sem ser notado. O quê? Eu posso tentar usar um truque da mente aqui pra confundir a garota que abri, e aí a gente pode entrar sem se ter visto. Olha aí, rapaz. Poxa, mas você disse que não era um Jedi terrorista. Isso é coisa que Jedi terrorista faz. Ah, quisera eu ser um Jedi, meu filho. Não, mas eu já viro a força em mim há muito tempo já. Eu posso tentar aqui agora. Olha a barba desse cara. Você já viu algum Jedi de respeito ter barba? É. Vocês vão bater na porta ou vão fazer o quê? O que vocês decidiram no final? O Jedi aí não disse que ia abrir lá o... Então? Jedi da limpeza? Vai tentar o truque mental? Boa. Então você bate na porta. Quem abre a porta é a Chandra Fan. Tô do lado assim. Tô do lado ali, nessa, de forma que ela não me veja, né? Colado na parede e tal. Não, elas não vão te ver. Relaxa. Bom dia, moça bonita. Ela tá meio bolada assim. O que você tá fazendo aqui, tipo, com aquela cara? Peraí, como é que faz isso mesmo, gente? Tô olho pra cima, coço a cabeça. Aí eu faço o sinalzinho lá, né? O Mind Trick clássico lá. Você vai deixar eu e os meus amigos entrar e não vai perguntar nada. Que velho doido do cacete é isso? Tipo, aí ela olha pro Will e fala assim, você, depois de ontem? Dá um cuspe. Eu tava escondido, porra. Ela dá um cuspe pro lado. Aqui. Ontem não aconteceu nada, eu faço de novo. Aqui, peraí. No que ela olhou pro Will aqui, eu passei por trás e entrei. Uf. Faz um teste de malandragem stealth aí. Deu 7. 7, 6 barras. Você tenta passar, você vai no meio dela. Você, tipo. Você praticamente dá um tacle nela. Oi! Entrei correndo. Tirei a roupa e saí correndo. Tirou a roupa? É uma distração, cara. Quem pelado aqui? Tirei a roupa e saí correndo. Oi! Peraí. Oi! Comecei a jogar dinheiro pra cima. Tá acontecendo nada. É mesmo. Cara, vocês têm, tipo, segundos antes da polícia chegar. Aproveita, galera. Porra, tem distração, cara. Mas foi ela que filmou as coisas. A gente precisa pedir pra ela. Deixa eu conversar. Agora que vocês me falam isso. Deixa eu conversar com ela, porra. Não tinha oportunidade aí. Deixa a Saldanha conversar com ela aí. Então, você... Eu compreendo, você tá totalmente no seu direito aí de estar chateado. Realmente eu passei o limite, mas me diga uma coisa. O que foi que eu fiz mesmo? Ele não fez nada. Ela fala, até uma certa parte eu tava gostando, mas quando você começou com as ideias repugnantes de fazer em cima de mim, ela fez uma cara de nojo. Você tem que entender que eu vejo a cultura diferente, né? É isso que eu sempre digo. Fala, todas as culturas isso é repugnante. Onde você já esteve indo? Cara, Endor ninguém nem sabe o que é. Então vá. É como se você fosse de sei lá, de Bicas. De onde, meu filho? Bicas. Então, meu filho, você nunca foi lá, lá é um negócio diferente, eu peço desculpas. Cadê? Não posso rolar um teste de cara de pau aí, não? Teste de cara de gato de botas pra ver se isso cola. Olha lá, hein? Olha lá. Tinha sopradinha no dado. 4. 16? 12. Não, 12. É, de 12. É, o mestre de humanas é foda. Você tiver de concordar, porra. Em vez de falar, 16. Fala aí, Alípio. Oh. Saiu 16. Com 12, ela não dá um chilique. Mas o problema é que ela pode até estar tá pensando em ajudar alguma coisa, mas ela olha pra trás e tem um Gunga pelado no meio da sala. Na moral, bota sua Sharp ali em torno dele. Eu vou lá pegar o Gungan lá. Não, meu filho, tá atrapalhando. Vem cá. Ah, desculpe, viu? Foi sem querer. Deixei como o nome da Chandra Fan. É, Chandra Fan é a raça. Eu chego pra Chandra Fan. Minha bela dama, essa Sharp aqui foi usada pelo grande Palpamito. Eu estou entregando ela a você porque a gente precisa da sua ajuda. Foi usada por ele pra quê? Você livrar dessa merda suada aí. Aparecendo pra todo mundo. Ela, a suada? Não, isso é... Não tem nada de assuado. O Imperador também tem esses hábitos nojentos como esse Ewok? Não. Isso é muito comum na República hoje em dia. É muito comum. Que República, rapaz? Oh, no Império, isso é muito comum no Império hoje em dia. É muito comum no Império hoje em dia. Isso é a última moda em Coruscant. Caralho, solta um teste de caô brabo. Eu nem sei que porra ele fez. Saldanha. Oi. Rapaz, tirei 13. Bom. Mais ou menos, vamos lá. O que as pessoas usam pra gravar as outras, assim? É um negócio que deve estar com a mulher no corpo dela, assim, ou deve estar guardado, assim? Olha, tipo, é um celular que todo mundo anda com aquilo ou é uma câmera que tá... É uma câmera, mais uma câmera, entendi, do que um celular. Entendi. Bom, eu tirei 13 no teste de caô brabo aqui. 13? 13. É muito brabo esse caô pra colar com 13. me ajuda a te ajudar, tipo, adapta. Não, veja bem, você sabe que há muitas mudanças ocorrendo, eu não sei de onde você é, mas assim, você sabe que as mudanças vêm de lá da capital pra cá, e assim, isso tem sido comum, como você pode ver, a Encharp pode provar. Mostra pra ela aí, Bolsomir. Aqui, um parênteses, enquanto eles estão falando, eu entrei lá pra tirar o Will, se ela não tiver prestando atenção em mim, eu vou continuar andando lá dentro, cara. Ela não tá prestando atenção em você. Então é isso mesmo, vou te chavar lá e vou ver se eu acho alguma coisa parecida com isso, cara. E aí, tipo assim, se ela não tiver prestando atenção no Yoki também, eu puxo ele pra ir comigo. Tá, você tá... Peraí, calma, o Yoki ou o Gunga? Ah, não, o Gunga, desculpa. Pelado era o Gunga. Tá, eles estão distraindo com esse caoseiro. Essa caoseira tá distraindo ela, pelo menos. Ah, então eu puxo o Gunga e aponto a escada, sei lá, e falo pra gente ir. É nóis, é nóis. Vocês vão andando e pela... Os quartos quartos são todos iguais. Não tem nome escrito, nada, não? Não. Puta que pariu. Eu procuro um quarto que tem um puleiro em cima no teto, assim, pra gente pendurar de cabeça pra baixo. Você acha? Aqui. Porra, essa Alip, raça só chega. Pode dormir de cabeça pra baixo. Aqui, Alip. Vamos revistar esse quarto aqui. Bom, eu não sei mais como é que funciona essas coisas. Minha época era outro equipamento. Que... Tem muito tempo que não entra no quarto de uma mulher. Nossa, porra, você não pode responder que você tá longe, cara. Vocês conseguem achar com alguma facilidade a câmera da... Quem que achou aí? Os dois acharam meio junto. Tá tipo, aí debaixo do puleiro mesmo. Tá, eu escondo. Hein? Eu tô pelado ainda. Você tenta esconder? Não, peraí, eu tô pelado ainda? Você tá se vestindo, né? É, então eu escondo na roupa. Subi a escada, tudo se vestindo ainda não terminou? Vamos descer logo, que eu falo que eu consegui te controlar aqui, a gente pede desculpa. Meio que seguro nele, assim, vou descendo. Ok. Já chegamos perto da mulher, já? Tá, ele tá ainda, os dois mandando que caô brabo de Eu vejo os caras se aproximando? Você vê eles voltando. Eu chego assim, eu pego a cabeça da Chandra Fan e do Will, que bota eles pra se beijar. Eu acho que vocês têm que se beijar pra se reconciliar. Pra distrair ela. Se ela não vê o que os caras estão passando aí de volta com a quando, câmera. Quando você aproxima, você vê que ela dá uma refugada e fala assim: você ainda tá cheirando aquilo. Porra, Lipo, você não sabe limpar essa merda direito. Que diabos foi que você queria fazer com ela? Ela já tá entrando, tipo, já tá fechando a porta já, tipo, bater a porta na frente de vocês. Mas a gente já saiu já? A gente já conseguiu sair? Vocês estão lá de fora, vocês estão lá de fora. Beleza, então não foda-se. Então não, eu solto um beijo e me liga pra ela, né? Então assim, isso é um até logo? Bateu a porta. Que diabo foi que você fez com ela que ela ficou assim tão revoltada com você? Vamos ver se na gravação tem, né? Vocês começam a ver, não é uma gravação, na verdade, são fotos. E tem foto de tudo quanto é coisa. Tipo, é muita raça de foto. Mas tem foto do professor? Isso é o mais importante pra gente. Então vocês começam a procurar. Tem foto, aquelas fotos de início de festa, todo mundo de boinha, coisa e tal. Tem foto do professor, aparece lá, tipo, de boinha. Tem as fotos já mais pra meio de festa, a galera com um copo vermelho na mão, tipo, já ficando louco, coisa e tal. Tem foto que você já começa a ver, que já começa a ter foto de gente sem camisa. Tem uma foto que é olha, o Ewok aqui. No colo do Bolsomir, assim, o Bolsomir levantando o Ewok e ele com a E-Sharp na mão. Olha, tenho certeza que a próxima é ele metendo essa porra na bunda. Fica olhando. E vocês encontram lá umas fotos de alguém que pode ser o professor, parece ser o professor, pegando a Twi'lek. E aí? Nós precisamos encontrar essa mulher, essa Twi'lek. Precisamos encontrar ela nada, rapaz. A gente só precisa mandar isso aqui pra e-mail do professor e mandar ele corrigir as notas. Tá tudo certo. Ah, você é um inteligente. O jogo já vai começar. Eu nem sei o que vocês precisam fazer, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Vai resolver isso que eu vou jogar. Vai jogar, deixa que a gente resolve isso aqui. Boa sorte. Eu não preciso de sorte. Peraí, mas ele já tá indo pro jogo agora? Tá indo pro jogo. E a gente não vai junto, não? Vocês têm que resolver isso, porque ele tá indo pro jogo, mas ele não pode jogar, né? Vai ter que fazer isso logo, que você falou aí, babacanaca. Tem que ser rápido. Só que não tem e-mail, né? Você tem que encontrar o professor e... Não tem e-mail? Não. Que porra de faculdade é essa? faculdade de Nabu não tem e-mail, cortou tudo. Que porra, eu pago caro pra isso? Talvez fosse uma boa ideia nós escondermos nossas identidades. Eu acho que eu consigo uns 3 capacetes de Stormtroopers, 4, pra disfarçar quem nós somos. Ah, é, vai disfarçar muito. Como é que eu entro imagina, na cabeça imagina desses... o Ewok de capacete de Stormtrooper, ninguém vai desconfiar. Não existe capacete na galáxia que caiba nessa cabeça. É mesmo, o Império não aceita ninguém que não seja humanoide exatamente de 1,70m a 1,90m ali, né? Tipo, ele não aceita ninguém que não seja humano. Por isso que eu sou contra essa porra desse Império aí que fica... que discrimina, que meritocracia. Meritocracia é o caralho, se você não nasceu humano, você fica na sua aí, ô. Cala a boca aí. Para de falar merda, caralho. Eu acho que o Alípio não tem mais condições de ser um Stormtrooper, então vou ter que ir com nosso amigo florista aqui resolver esse negócio. Rápido. Quem resolveu esse negócio aí fui eu, viu? Eu descobri como é que pegava o negócio lá dentro, vocês me respeitam. Faz um teste aí de não tapadice, por favor. Eu digo por que eles têm que ir mascarado, cara. Porque se me falar as coisas, eles vão dizer. Eu devia roubar, mas... Não, mas é exatamente, o Leonel já matou aí. Você vai chegar lá e falar assim, você vai mascarado e falar assim, muda a nota desses 3 alunos aqui. É, não, mas é proposital a tapadice aí dos personagens, entendeu? Ah, tá. Não foi um plano genial meu, não. Foi um plano que meu personagem faria. Eu tirei 5. Eu tirei 11. Eu faço também? Deixa eu ver. Cara, não sei nem somar, 10. Quem tirou 5 aí? Eu, o Bolson mesmo. Tenho a certeza que é um plano ótimo. Isso vai dar certo, vamos? Peraí que eu não joguei ainda. Eu dei 8. 8 também você acha que pode funcionar. Finalmente alguém teve uma boa ideia hoje. 12. 12? Se você desconfia que talvez não seja tão esperto assim. Eu vou arranjar. A cena é fantástica, a cena é sensacional. 5 caras com capacete de Stormtrooper, sendo que um deles é o Will, que eu vou arranjar esse capacete. E vamos lá chantagear o cara, escondendo nossas identidades. O Bolsomit já vai pro jogo já, né? Ele precisa ir logo, né? Vá logo. Eu tô com o uniforme de faxineiro da escola andando junto. Não tem problema. O capacete vai ser um disfarce fantástico. Eu tenho certeza que ele vai olhar pra mim e falar: você não me acha parecer Stormtrooper? Peraí, porra. Deixa só uma coisa que agora que eu entendi. A gente você não tá conseguindo fazer só ele a cabeça. É só o capacete que a gente tá usando, não é o uniforme completo, né? Só isso tá bom. Caralho. É só pra esconder essa identidade. Por que tem que ser de Stormtrooper, rapaz? Você enrola. Eu arranjo fácil o capacete de Stormtrooper. Ideia de xerico do caralho. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou acompanhar o Bolson Miff lá. Vou dar um apoio moral pra ele lá no jogo. Vocês vão lá resolver com o professor. Ok. O professor não gosta de você, que você tentou subornar ele 2 vezes já? Aí então vocês vão até o professor. Ele tá lá com as notas, falando tipo: o que, que vocês querem? Pois é, rapaz, a gente tá preocupado aqui. Professor. Aqui rolou uma denúncia aí de um professor tendo momentos mais íntimos com a aluna, né? Sabe esse negócio corpo docente, corpo discente? Você sabe que existe uma certa. esses corpos não cai bem se esses corpos se misturarem, né? Não cai bem. Ele fala: não sei do que vocês estão falando. Pois é, porque eu sou um cara muito preocupado com a ética, a moral. Aqui dentro dessa universidade. Então, assim, acho que eu fico muito preocupado com o futuro, com o exemplo que isso pode passar para as futuras gerações. O que o senhor pensa a respeito disso? Ele vai ficando, tipo, ele já é vermelho, ele vai ficando meio rosa, ele vai ficando pálido. É, então, acho que o reitor te enrabando poderia não gostar muito de uma situação dessa aí, né? Acho que... É porque, saudade, desculpa, você teve 3 dias pra pensar em trocadilhos com o Tim Rabada. De improviso aqui, eu não consegui. Eu também tô me esforçando aqui, mas... Me ajude aí, Sander. Você que tem uma listinha já pronta aí, pré-pronta ali. Pior que eu não tenho. Mas vai lá, você tá indo bem. Pois é, né? Que eu tenho medo do que poderia acontecer se alguém ficasse sabendo disso. Por exemplo, tinha ramado. Ele fala assim, te enrabando é desagradável. O que eu posso fazer pra isso? O que eu posso fazer pra evitar que ele saiba de alguma coisa disso? Olha, nós sabemos de 4 ótimos, fantásticos alunos que não tem nada a ver conosco, mas que, é assim, nós sabemos disso, que eles precisam passar na prova para poder um deles jogar o jogo de grave ball, e a única chance da fraternidade deles, que é muito importante para a faculdade, é permanecer existindo. É, fala, mas isso também é contra as regras. É, mas você não tem foto disso, nós temos. Vocês foram pegos colando. Vou usar o mind trick. Ninguém foi pego colando. E isso é um absurdo, porque nós somos Stormtroopers a serviço do Império. Nós não somos os estudantes que precisam dessa nota. Não é verdade, Alípio? Não é verdade, Stormtrooper? Esses não são os estudantes que você está procurando. As fotos. Onde estão as fotos? Se vocês me deixarem, se vocês me derem essas fotos, eu posso fazer com que vocês tenham uma nova oportunidade de fazer prova. Ah, não, isso não vai funcionar. Isso aí não vai funcionar. O jogo tá acontecendo agora. Na verdade, a pessoa que fez essa denúncia aí, ela colocou pra gente da seguinte forma. Ele é um grande entusiasta de... Como é o nome do jogo, né? Graveball. É um grande entusiasta de Graveball, e uma das estrelas do time depende dessa nota para poder jogar. Então, não tem oportunidade de a gente fazer essa prova. É, fala assim, o Tim Rabando sabe disso? Ainda não, mas pode saber. Tim Rabando tem problemas com apostas. Ele tem interesse que provavelmente ele tem interesse que o time ganhe. Me deem as fotos que eu vou ajudar ao lado de vocês. Mas eu não sou burro. Não vou dar foto assim, não. Mas que é isso? Se eu faço o favor de pegar sua agenda aí, já anota uma notinha diferente, né? Ele fala assim, eu ligo pro treinador e falo pra ele ajudar o amigo de vocês, que ele pode deixar o amigo de vocês jogar. Amigo o quê, rapaz? Aqui nós somos agentes da lei, né? A gente não tem amigo. Tem cópia dessas fotos, tem tudo, né? Aí o cara fala assim, aí não, então eu preciso de todas as cópias. Não, a gente tem todas as cópias em nossas mãos. Mas liga aí pro treinador, que a gente entrega pra você. Ele dá um suspiro e faz a ligação. Alguém vai copiando essa porra no pendrive aí, de chavada aí pra... na cocô, alguém vai copiando aí. Enquanto isso, no jogo, o resto do time é uma tragédia. O time tá perdendo de uns 40 a 10, e o Bolsomif lá sofrendo com o uniforme sentado no banco, porque ele não pode entrar. Aqui, eu peguei uma garrafa de Gatorade. Uhum. E sobrou alguma droga da festa comigo? Tafimanê? Faz um teste de malacagem saboteira aí. Ixi, 4. Não sobrou nada contigo. Essa era a hora de mentir, viu, Dario? Para a futura referência. Tá, deixa eu pensar uma parada aqui. Eu fico... Ô, treinador, deixa eu jogar, treinador. Posso resolver esse problema? Eu vou dar uma passada na enfermaria. Você vai embora, então, do jogo? Não, na enfermaria ali do estádio mesmo. Tá, deve ter um... Do ginásio tem lá um carinha dos primeiros socorros. É, eu vou tentar malocar algum remédio aí que dê caganeira. Porra, mas não é uma coisa que nego leva. Eu fico imaginando em qual situação que o massagista de esportes vira e fala assim, rápido, precisamos de um remédio que dê caganeira nesse cara. Porra, o jogador tá com prisão de ventre, cara. Acontece, Não, ali tem gelol, tem coisa desse tipo. Atadura. Tá, eu vou pegando o que tiver lá e vou tacando tudo no Gatorade. Puta que pariu. Não vai mudar o gosto. Vamos lá. E aí o treinador recebe lá no aquele com link dele. Ele... Hã? Hã? Ok. Aí ele vai se animando. E aí ele fala... Bolsomif, mexa esse traseiro pra dentro do campo. Tá difícil mexer o traseiro hoje, professor, mas eu vou dar o meu melhor. Tira a enxapa de dentro da bunda, rapaz. É bem sharp da sorte. Palpamito escarrou aqui. Mas deixa comigo que eu vou ganhar esse jogo. Saldanha, só pra ver se eu não tô confundindo as coisas. É, se o time perder, a fraternidade acaba. Sim. É isso mesmo. Isso. Que é aquilo que o reitor tinha me pedido. Sim. Tá, não, beleza. Eu tenho que entrar em contato com o Baba Caca com link, alguma coisa assim do tipo? Tem como. Nessa hora que ele tá fazendo isso, eu vou ligar, velho. Você tá longe, você tá. Mas... O capacete de Stormtrooper, assim, ele deve ter um com link. Sim. Tentar falar com ele aí. Oi. Baba Caca, escute. O reitor, ele armou pra o time da gente perder porque ele apostou contra a gente. Se você apostar tudo no time da gente, você vai triplicar, quintuplicar sua fortuna. Hã? É, ele só tá fazendo isso porque ele... Por que você tá me ligando pra falar isso? Porque você é o único que tem dinheiro pra apostar. Eu? Eu não tô apostando nisso não, rapaz. Eu tenho dinheiro pra caralho. Ele só tá fazendo isso porque ele tem dívida de jogo. É isso que eu tô falando. Fica na tua aí. Tá sob controle aqui. Mas relaxa. Já tá dentro de campo. E aí? Não, eu joguei a garrafa do Gatorade pra ele. Pega aí, moço Mif. Joga aí, então. Eu pergunto, que gostoso, qual o sabor? É um sabor novo? É. Faz o teste de caganeira. Faz o teste de caganeira. Muita caganeira. Fica o jogador ficar debilitado. Eu devia roubar, né? Mas eu tirei 6. Cara, você sente que a parada tá... Tá debilitada. Não, ainda não tá se cagando. Você tá jogando, mas você sente que deu aquela pontada. Meu Deus, eu tô sentindo mal, mas eu vou continuar. Deve ser sem Sharp, maldita. Ou alguma coisa que aquele Yuak fez comigo ontem à noite. Cara, você sente que a parada vai sair, mas que a E-Sharp tá arrolhando. Eu sigo jogando. Você sente que tá pesado, mas tá arrolhando ali. Tipo, o short branco já não tá mais tão branco, mas tá arrolhando ali, tá segurando. E o time começa a reagir. A presença sua em campo já começa a fazer com que o time vá melhorando. E nisso vocês veem que o reitor chega lá no. Vocês chegam no ginásio na mesma hora que o reitor também tá chegando. E quando ele olha pro placar, que tá parede, ele começa a dar uma apavorada. Aqui, mas eu vejo ele chegar também? Viu. Tá, eu vou lá falar com o reitor, então. Rapaz, eu vou tentar fazer uma torcida, velho, da galera pra dar uma ação aí, chamar os cheerleaders, todo mundo, pra torcer, pra animar em favor do nosso time aí. Eu tô vendo o Gunga aí no Saldanha? Você tá vendo o personagem de Márcio tá fazendo a torcida. De Mário. De Mário. É o... Qual que é o nome mesmo? É o personagem que tem nome mais difícil, porra. Basma tá começando a fazer uma torcida. Faz um teste de canja de galinha aí pra. É canja de galinha! Pode, né? 14, sacana. Você consegue, o pessoal vai animando, com isso, você já tá tipo quase. Eu posso fazer uma sugestão? Diga. Altera é canja de galinha pra é canja de urubu. Arranja outro time pra jogar contra Nabu. E você podia estar, né, com seu Wilco, tipo o mascote do time, assim, dançando no meio. Ajuda. Deixa eu manter um mínimo de dignidade. Mas eu vou tocar pra canja de Urubu. Quem me chamar de ursinho carinhoso vai se fuder também. Dá um bônus aí, Saldé, pela rima sensacional. As cheerleaders já olham pra você com um jeito de one of us já, tipo. Você já é o cheerleader honorário já. É isso aí, chama aqui, elas. Eu tô de olho no Gunga lá, hein? O Gunga tá indo. E o reitor, você vê que o reitor tá muito puto. Eu quero ver o que tá acontecendo, vou atrás. Aí o quando você chega perto, o reitor tá falando assim: não é possível, mas isso não pode acontecer. Tipo, e ele, quando se vira, esbarra no droid assessor, essas coisas todas. Ó, mas aí eu cheguei. Chegou. E o. Mas o Alipio não. Alipio tá de longe. Não, eu tô chavado. Não, reitor. Reitor, chega aqui, caiu um lenço aqui, chega aqui. Reitor, tá tranquilo, reitor, já cuidei de tudo, ó, já dei uma batizada ali na bebida ali do quarterback ali, tá, relaxa, tá sob controle. Seu imbecil, o time tem que perder, ele pega você assim pelo colarinho, te balança. Mas então... Vocês vão ser todos expulsos. Ô, reitor. Quando eu vi ele atacando, eu vou chegar. Quando eu vi ele atacando, eu vou chegar perto pra ver o que tá rolando. Ele fala, você aponta pra você, ô. E aí fala, você também tá no meio disso. Você vai ser demitido. Todos vocês vão ser expulsos. Mas por quê, meu Deus? O que eu fiz? Aí ele olha e fala assim, os bookmakers vão me matar. Está do ginásio. Mas ele não entendeu o que eu falei pra ele não, caralho? Ele entendeu, mas o cara tá em campo. E o time tá começando a virar. Eita porra. Saldanha, baseado nessa conversa que eu ouvi aí, eu entendi o que tá rolando. Faz um teste de ligar os pontinhos aí. Esse vai ser bom, ó. Deu 11. Você ouviu ele falando que tá tudo certo? Você consegue imaginar o que pode ter acontecido. Você não tem certeza, mas você imagina. Tá, tô quieto, vou ver como é que desenrola a conversa ainda, né? O Heitor saiu. Saiu no exato momento que o Bolsonaro, de longe, consegue marcar o ponto da virada e sente tipo uma lágrima descendo a perna. Eu quero perguntar pra Daria aí, ô babaca, qual foi mesmo aí que aconteceu? Qual foi da alteração aí? Oi? Qual foi dessa alteração? Que você tá falando? Eu não pude deixar de perceber que eu tinha rabado ali, pegou você pelo pescoço e rolou. Não, não, ele tá chateado. O falou que tá preocupado com o resultado do jogo. Aí o rapaz aqui falou que tava tudo certo, já tava tudo controlado já. E aí, o que tá controlado? Que eu não entendi, se eu tenho como esclarecer. Que o nosso amigo Bolsonaro chegou pro jogo, que ele vai ganhar, é só isso. E aí, por causa disso, a gente vai ser expulso e ali que você vai demitir? Não, não sei, eu não entendi isso também, não. Falou que tá devendo dinheiro aí pro jogo aí. Então, tem um negócio errado aí que não tá certo, babaca. Você tá maluco, rapaz? Pela tua aí, seu cotista. Vai procurar tua turma. Ô, janeleira, na moral. Perda, sem vergonha. E termina o jogo. O time da Universidade de Nabu ganhou por pouquíssimo. Tipo, ganhou pela diferença mínima. E. Graças à torcida, viu? É canja! É canja! É canja! Quando vocês olham pra cara de Bolsonaro, ele tá suando. Mas ele tá suando de um jeito que não é do jogo. Ele tá suando frio e branco. O que ele ainda tá fazendo aqui, cara? Eu no lugar desse. Saindo direto. Eu estou caminhando pro banheiro. Eu estou caminhando para o banheiro igual a R2-D2 caminha. Pra não escapar nada. Eu vou lá parabenizar ele, chega perto. Opa! Não, pode ir. Não encosta. Não, eu vou chegar ele, eu vou levantar ele e vou jogar ele pra cima da torcida, assim, pra torcida, e carregando ele pro meio do campo, assim. Nossa, herói! Faz o teste de autocontrole ali. Fácil. Teste autocontrole das pregas aí. 14. Não, essa aí não. Segurou. Vou dar print mesmo. Mas tá todo mundo comemorando lá. A fraternidade vai ficar aberta. A festa de novo, galera, bora? É. Arrastar cheerleaders de volta pra casa. E aproveitar pra fazer uma festa com o que resta da festa. Mari, quando você chega perto das cheerleaders pra conversar com elas, elas te tratam como o cabeleireiro delas. Ah, eu vou ficar super enturmado também. Meninas, vamos pra festa, tá? Eu acho que encontrei minha verdadeira vocação. Meu calling, sentido. Eu tô começando a ficar... acreditar nisso. Me senti muito bem fazendo isso. Dario, e aí? Alguma coisa que você vai fazer? Não, eu vou ficar desanimado no meu canto por enquanto. Você tá desanimado no seu canto e você, pela fresta do portão, você vê um speeder chegando na casa do reitor, que convenientemente é do lado do ginásio. O speeder? Quem que tá nesse speeder? Alguém conhecido? Você vê que você consegue olhar que o reitor tá colocando mala, tá colocando a pia da cozinha, tá colocando tudo no bagageiro desse speeder. Eu vou lá conversar com o reitor. Ô, reitor, o que que tá pegando aí? Fala. Posso te ajudar? Seu idiota, suba da minha frente! Como assim, reitor? O que que tá acontecendo? Tô aqui pra te ajudar, rapaz. Suma rápido. Rapaz, que intimidade da porra. Nisso para um outro speeder com um speeder, um scaff, né, aquele aquela barquinha, e se ouve só uma risada tipo ho, ho, ho, ho, ho. Aí falando lá em rutês, tipo, e o droid traduz, tipo, reitor tinha rabando o venerável Rabba the Hutt, pergunta se o senhor tem todo o dinheiro para pagar. E o reitor tá apavorado, ele olha para você, Dari. Para mim? É. Porra, compra a dívida do cara, Dari. Fica com ele na sua mão, pô. Não, é. O que eu vou ganhar com isso? Só essa desvantagem. Você vai mandar na universidade, porra. O cara vai ficar na sua mão. Quanto que é a dívida? É um valor bem alto. Bem alto, assim. Você já gastou... Ontem você já gastou 100 mil reais. Tá, põe o número aí. Qual que é o número? Pode botar... Põe a conversão do câmbio em reais aí. 500 mil reais. Ah, mole pra mim, cara. Tem dinheiro pra caralho. Rapaz, peraí. Tipo... Esse dinheiro não acaba, não? Exatamente. Não é assim também, não. É o banqueiro ex-máquina aí. Rapaz, dinheiro do meu pai, eu gasto mesmo. Me deu o cartão, eu gasto. Foda-se ele depois. Você vai ficar, tipo... Você vai receber uma ligação de Papai Gunga pra saber disso aí, mas dá pra comprar? Dá, mas vai apertar. Então tá, então foda-se, tô pagando. Passa o cartão aí, ô Rabo de Hutt. O reitor, tipo, quando o Hutt vai embora, ele fala: ah, você salvou minha vida, garoto. Eu achei que por um momento que eu estava acabado. Eu vou quebrar o galho e não vou acabar com a fraternidade de vocês. Eu caguei pra fraternidade, eu quero saber o que vai vir de bom pra mim, ué. E ele fala pra você: a gente vai ter muito em breve uma visita do imperador. E o presidente do Conselho Estudantil vai poder discursar e conversar com o imperador. Eu acho que você deveria se candidatar a presidente do Conselho Estudantil. Opa, tá. Vou ter um apoio aí na minha candidatura? Como é que é? É claro, ho, ho, ho, ho. Então fechou, é nóis. É nóis, é nóis. E é isso por hoje. My